e a vida a cada um de nós. Tu conheces bem o meu coração e eu sei que estou seguro em tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, da tentação, purifica o meu ser, e enche-me com o teu espírito, transborda-me com teu poder. Faz de mim, Senhor, um santo. Yeah.